após Kukibli, após Pira e após Direto. 9 no Solos 38, chame livre à direita, chame. Gol no 888 no Solos 38, chame Torre, Solo 1219. 219, boa. Uniforme Bravo Lima Índia, após Papai India Romeu e após Direto. Então, eu vou para o Globo Nono, após eu vou Batem, depois Publi e depois o último, qual é? Pirassununga, Papai India Romeu. Pirassununga, só para compreender. Batem, Publi, Pirassununga, o meu Globo Nono, é 3-1, obrigado. Solo Gol no 888, livrou o canal. Prossiga, Taxi Alfa, reportando da Juliette. Reportante da Juliette, gol no 888. Go 1982, final approach, runway 10, out of marker. Go 1982, continue your approach, report to the mark, clean the gear down and lock it. No problem, we are checking the outer marker right now with the gear down and the lock it. Go 1982. Go for Queensland. If you're on standby landing clearance, go 1982. Go 1982, having the stage clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 13 knots, QNH 1014. If you're on standby landing clearance, go 1982. Decolou aos 40, chame o controle 1-19-35. Bom dia, Web 58, Uno, decolado. Objeto 58 no 1, contato radar, subir, manter o nível 360, sair da Arbo. Gente, 360 na Arbo, 58, Arbo, direto? Autorizado, 58 no 1. 01 no portão. Gilete para o 1, gol no 888. Nove, chame Recife, frequência 136, decimal 25. 3325, confirma? Afirma, 13325. Obrigado. O Olympus confirma apenas o calçado em Olympus. 00, pronto para cópia? Olimpo 00, voo local, Salvador, Salvador, Aranituno, 085 é o nível, o plano é Zulu, vai decolar da 10, pista em uso, primeira curva direita, sair restrito 1000 pés no corredor Axé, até a liberação do controle. 5550 no transponder, 3935 é o controle, Olimpo 00. Go 1982 on the ground at 42, right ground 121, that's 19. Leaving to the right, 121.9 to the ground. Good day, sir. Nós quando pronto para o táxi. Já tem informação do POB? 1-2, reporte táxi. Natal 99, 1-1 para o táxi, com 3 a 2, a perna na caixa, 4 horas por dia. Direto 1-0 graus, com 1-3-9, ajuste no 0-4, mantendo a frequência para o cruzamento da, do campo. Altímetro 1-0-4. Inter, em frente, 18-6-0. Total 9-9, 1-1, nós estamos com 1-0. Paulo Salvador, Gol 1982, Livrando a Fox, você se for. Seria o Gol 982, Livrou, chamou? O Gol 982, Livrou, na sua escuta. Afirmativo, bom dia, reportando o táxi Juliette. Ataca, só pedir o táxi de Juliette, Gol 1982. Juliette Bravo Delta, decolou os 4-4, reporte para o cruzamento do campo. Vai você, mano, ali, a gente não vai cruzar o campo não, tá? Juliette Bravo Delta, perfil de decolagem Conde, curva esquerda, cruzando o campo, ok? Chama agora o controle 1935, Bravo Delta. Tudo bem, só confirmando, aí está pronto para a situação, a gente vai cruzar a final da 28, seria o cruzamento do campo. 1935 é o controle, Bravo Delta. Trip 5-4-4, desça e mantenha o nível 050. 050, Trip 5-4-4. Bom dia, Juliette Bravo Delta, decolando a sua escuta. Bom dia, Juliette Bravo Delta, contato radar, submantenha nível de voo 090, saída Conde. Navenda na saída Conde, Bravo Delta. Então, 99 Nuno, autorizado a alinhar e manter. Olimpo 00 na escuta do solo. 0 AG 59. Escuta. Ivo, poderia me informar o tempo estimado de voo? Ativo, ajuste no 0 no 4, reporte na rotatória. Alfa Vitor Juliette, ingresse Veracruz e após Interlagos. Ei, Veracruz, após Interlagos, vou passar na rota pobre, está passando Alfa Vitor Juliette. Voo 982, ingressa Juliette, 05 ao portão. Autorizado, ingressa Juliette, para o pátio, 05 portão. Voo 982. Total 99111, autorizado, decolada 10, vento 100 graus com 12 nós, ajustando 10 no 4. Para Salvador. Índia Delta Brava, sua identificação, chegada bom, desça até o 040. 991, decolou aos 48, restrito a 2 mil pés, senhor. Agora a teleportação do controle, 19 decimal 35, chama agora 991, bom voo. 935, bom dia. Restrito 2 mil pés, senhor. 2 do aqui é de 1510. Sim, chame a torre 1812, Mike Romeu mais. Sim, a torre 1118, decimal 6. Só informando que a indicação aqui está de 2 mil pés, ok? Ok, gente. Total 9911 na subida Momo. Total 9911, contato radar, mantenha presente proa, suba para... Suba para o nível 310, aguardando voar direto Momo. Ok, mantendo a proa na sua escuta, para 310. Sim, Guardião 02. É, 6250, Skokai Dance, Central Level 050. O meu mic. Em Mario Arrival, Oxané 6250. Pistão no 7, aguarde pista livre. Para informação, a pistão no 0 está em operação, o destino é pátio 3, tio. Pistão 1 no 7, pátio 3, confirme? Se for possível, para o pistão no 0 para o pátio 3. Ok, aguarde. Pronto para decolagem, confirme? 2, pronto para decolagem? Livre decolagem, o vento agora de 1,00 graus, 1,4, no ajuste no 0,4, chame fora do solo, Guardião 02. Tango, tango, prossiga para Salvador. Autonomia 3,50, alternando Galeão. Se aprovado, chame intercessão para ingresso, limpo 00. Para chamar a torre, 108,612 e o altímetro no 0,4. Pátio Índio, 102,62 e 1014, 1039, obrigado. A gente vai ter que fazer a localização da vítima aqui na zona e aí transporta aí para o pátio. Copiado, senhor. Então mantenha o setor, mantenha a frequência da torre e chame quando for retorno, ok? Parar, pronto. Mike, Romeu, Mike, confirme, trem baixo travado listando, senhor. Trem fixo, na final da 1-7, possível aproximação para 1-0, direto. Para 1-0, ciente, o senhor tem pouso autorizado agora, na pista 1-0, vento 1-0, graus 1-4, mais ajuste 1014, Mike, Romeu, Mike. Então base para 1-0, pouso autorizado, trem fixo, Mike, Romeu, Mike. Afirmo, Mike, agilizando na medida do possível, tem um tráfego agora passando duna para pouso pistão no zero, senhor. Sim. Tá 3602, complete LS, chame a torre 1186. 1186, obrigado. 5-4 no 4, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte localizador. 2 mil e reportará, 4 na 4. Travado, estando 0 no 4. Matheus, está totalmente visual, já baixou e travou, 3602. Sim, 3602, continue a aproximação, guarde pista livre. Visual 35494. Reduza para aproximação, complete LS, chame a torre 1-8612. Trip 5414. 5414, obrigado. Salvador, muito bom dia, trip 5414. O número 2 vai pouso, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Mike, meu Mike no solo 53, libera a direita na Delta, chamando o solo 1219. Mike, meu Mike no solo 53, direita, solo 1219. Tá 3602, avistado, atualizado, pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 111 nós, ajustando no 0 no 4. Sim, pouso, 3602. Mike, Romeo, Mike, a intenção é para 3. Gente, prossegue em frente via Kilo 43, quando lá tem sinalizador, Mike Romeo Mike. Gente, acione normal o código 0135, subindo para 1.000 pés, o ajuste no 014, reporte através do farol da barra, Kilo Oscar. Índia Delta Bravo, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Para 2.000, Delta Bravo, portal localizado. Delta Bravo, 90 Alfa, para ingresse corredor Interlagos e chame na rotatória. Alfa Vito Juliette, chame a torre 1.8.612. Torre 718-612, ó. Índio de Sapatão do Alfa, Vita Juliette. Com este aproximação, pista no 028. É o Vitor Ai, seu Arnaldo, o Guardião. Bom dia, Xenia, 31, mantenha o ponto de espera, 631. Mantenha o ponto de espera, 631. 3602 no solo 55, libera direita, chame solo em 1219. 1219, livrando. Olimpo 00, aguarde para o cruzamento, senhor. 4 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 0, 90 graus, 1 a 3, nós. Livre, pouso na 10, trip 54 na 4. 54 no 4, informa o helicóptero Polícia Militar em missão de search and rescue, senhor, que deverá pousar agora no pátio principal, não deverá interferir com seu pouso, senhor. Muito obrigado pela informação, trip 54 na 4. Salvador, bom dia. O Papa Tango, Alfa, Vitor Juliette, na estrada rotatória, visual com carro. Vitor Juliette, chame 3 milhas, final pista no 7, Vitor Juliette. Chamará 3 milhas, da 1 no 7, Alfa, Vitor Juliette. Mantenha no meu pé no litoral, quilo asfalto. Número 2, solo agora o 57, chame para nós agora, já. Puxa, metriz no 1, autorizado a olhar, manter a pista no 0. Mantenha no 0, metriz no 1. Autorizado, guardião 02. Chama o solo controlado. Vento no 00 graus, cono 3 nós, ajustando no 0 no 4. Trip 5414 no quatro, no solo 58, chame livre à direita, chame solo 1219. 1219, alternado no 2685. Pista para via Delta, no ponto de espera da Delta, chame solo 1219. Moto 1 no 4. Moto 1 no 4. Serve o Alfa Vitor Juliette na final de 3 milhas na 1-7. Alfa Vitor Juliette está autorizado a final da 1-7, a porte é 2 milhas. Controle de Salvador, já nossa palavra interceptando o Atalaya. 00. Alfa 513, a sua na carreira do Juliette, vem com isso. Dispositorizado 1-7, vento 090 graus, com nós ajustando no 0-4, Alfa Vitor Juliette. Em livre pouso 97, Alfa Vitor Juliette. O telemetriz no 1, autorizado decolada, pista no 0, vento de 90 graus, com 1-3 nós ajustando no 0-4. Decolagem, né, 0-9. Oi, Salvador, Papa Romeu, dia nosso bravo. Sente, estacionado, frequência livre, guarda 02. Oi, Salvador, Papa Romeu, dia nosso bravo. Delta Bravo, continua a aproximação, reporte marca 2 externo, baixado travado. Reporta lá na externa, baixado travado, Delta Bravo. Seria Delta Bravo, informa o tráfego que está para se aproximar do final da 1-7. Está a 1000 pés se aproximando da 1-7 sem interferência com o seu pouso. Sente, Delta Bravo, Delta Bravo. Autorizado ingresso Juliette, contorno parte principal Índia, em ponto para chamar 2, 1086, altimetro 1-0-4. Afirmativo, só para informação, altimetro 1-0-4. Checado, checado. Via Delta Bravo, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Bravo, continua aguardando autorização. Beleza. Controle, agora 3.500 pés. Tango, Tango, desce para 1.500 pés, 1-0-4, reporte Veracruz. Via Delta Bravo, Alfa Vitor Juliette está tocando solo em 10 segundos. Está autorizado pouso na 1-0, vento de 90 graus com 1-2 nós, ajuste no 0-4. Gente, autorizado pouso na 1-0, o Papa Romeu e Via Delta Bravo. Papa 0-0, mantenha a ponte de espera aguardando instruções para ingresso na pista. Para 6-3-9. Chileme 3 do Nuno, acione código 5545. 5545, 3 do Nuno. Gente, autorizado backtrack, reporte na. Na. Papá, na Oscar, correção? Na Oscar, livrando a frequência. Salvador, Índia 90 Alfa, na rotatória. Índia 90 Alfa está autorizado final da 1-7, agilizando na medida do possível. Reporte a 2 milhas do, da pista da cabeceira 1-7. Portará 2 milhas no final da 1-7, Índia 90 Alfa. Deve vigilar. Olimpo 00, autorizado alinhar e manter. Jeremy 3 do Nuno? Perceba. Eu tenho sua saída como Arbor Lefa. O senhor me falou da Dael? Vamos da Dael. Está autorizado. É, à direita, na medida do possível. À direita, na medida do possível, chame só o aluno 219. Via litoral, tá livre o cruzamento, Roberto Bravo. Estou livre, frequência. Alô, Salvador, bom dia, eu vou 1983, informação, Lima, autorização para Guarulhos, 380. Colada 1-0, vento 1-0 graus com 1-4 nós, ajuste no 0 no 4, Olympus 0-0. 1-9-3. 1-9-3, Salvador Guarulhos, autorizado no 360, rota Pesulu 2-1. Decolagem 1-0, primeira curva direita, pedida saída da El Cogino. Decolada 1-0, curva direita, pedida saída Arbor. Arbor após Elefão, intercepta rota Pesulu 2-1, 5-5-6-3 no transponder. E o controle em 1-9-35, gol 1-9-8-3. Claro. Essa curva direita, voa e eleva, intercepta a Zulu 21, 63 do nono. Ok, está presente, direita, eleva, Ape Zulu 21, 63 do nono. É, não consegui copiar. 5-5-6-3, transporte, gol 1-9-8-3. Correto, 05 portão, repouso quando pronto, pressionamento, pushback. Guarda para o pushback, assinando 1-9-8-3. Nono Salvador, gol 1-3-9-7, bom dia. Assistente da informação Lima, autorização São Paulo. Zero, we put to reduce to approach speed. We are reducing now. A saída prevista é Dael? Dael. Obrigado. O Índia Delta Bravo na escuta? 1-9-3-5, Olympus. Olympus 00, correção, é parte pelo cruzamento da 1-7-3-5. Pois Elefa só vai interceptar pelo Zulu 21, senhor. Eu sei, senhor, mas aqui não foi isso autorizado. Autorizado foi voar Prive, depois Mabem, depois Cubre, depois Piracinonga. É isso aí, a rota já será com o centro, senhor. Inicialmente a minha saída para interceptar a aerovia. Ok, tá bom, obrigado. Controle, muito bom dia, Olympus 00. 06, confirme o pátio, 4. Sentindo o número autorizado, backtrack, reporte livrando frequência. Oceania 6250, I have in sight, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 149 knots, QNH 1014. Roger, clear to land, runway 10, 6250. Código curva esquerda, vou aparar Netuno, Olympus 00, aguarde um momento para a subida. Ok, curva esquerda para Netuno, aguardando para a subida. Mike Alfa, bom dia, sem identificação, desça para o 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, Mike Alfa. Terra Quilo Índia, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final no 0. 2 mil pés no 0 no 4. 397, agora sim, vamos para a cópia. Nascemos. 1397, Salvador. Congonhas, 360 é o nível autorizado, a rota do Zulu 16. Decolagem da 10, primeira curva direita, descida saída da El, Leda após Leda, voa Bridge, posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta E, quando intercepta a rota do Zulu 16. 5574 no transponder e o controle em 1, 19, 35, 1397.